seremos, e nessa promessa permaneceremos imortais. Essa promessa é pra vocês. Uma missão Deus nos confiou, e sem desanimar sua mensagem iremos levar, sendo servo de Deus e amigo de todos. O exemplo é melhor pregação. E aliás, como anda você e os seus ideais de salvar? Se o pecado fizer teu pé vacilar, imortais nós seremos, e sobre o pecado prevaleceremos. Imortais, Deus te deu forças pra vencer. Imortais nós seremos, e sobre o pecado prevaleceremos. Imortais, Deus te deu forças pra vencer. Diante da batalha, minha espada é tua palavra, e não vacilarei. O meu escudo é a fé, e nada vai me derrubar. Jesus me ajuda a caminhar. Sou um desfraído.